Microscópio. Entrevistas, séries especiais, debates e opiniões que redimensionam os fatos e revelam perspectivas incomuns. No microscópio de hoje, nós temos a participação de Elvio Tamoio. Elvio, que é formado em Ciências Sociais, foi professor de Arte e Filosofia no Ensino Médio e em oficinas pelo interior do Estado de São Paulo desde meados dos anos 80, atuou em gestões públicas como na Funarte, na Secretaria de Estado, em prefeituras do interior de São Paulo, escreve colunas semanais em jornais da cidade e apresenta o programa Paracatu Zoom aqui na rádio UFSCar. Elvio, bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Antenado. É um prazer recebê-lo. Legal, já tem gente me dizendo aqui, bom dia, né? Já tem gente me dizendo aqui no MSN, assim, vocês não têm gente mais importante. E eu quero começar pra falar assim, na apresentação eu falei tudo, eu deixei alguma coisa de fora, Elvio? Deixou, cara. A principal coisa, você deixou... Ah, meu Deus. Você deixou que... Eu sou filho da dona Nica e do seu pai. Né? É mais importante de tudo, né? Exatamente. Bom, então já que você falou aí das suas origens e do mais importante, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória como também militante pela cultura, como é que começou tudo isso, ainda na época da usina Tamoio. Ambienta os nossos ouvintes a respeito da sua história. Fazer aquela pergunta que ele faz bastante no Paracatu Zoom, já que ele tá do outro lado agora. Isso. Quem é o Elvio Tamoio? Perfeito. Pois é, cara, eu não faço a mínima ideia de quem é o Elvio Tamoio. Aliás, sinto muito de quem me acompanha, né? A Júlia. Mas a história começou, na verdade, assim, começou como todo jovem aqui, né? A maioria dos jovens que nasce aqui na região. A minha família trabalhava na cana, enfim, cortava cana e tal. E depois o meu pai, a vida toda, né? Foi, meu pai aqui de São Carlos, né? Uhum. Ele foi pra a usina Tamoio, meio fugindo de casa, e conheceu minha mãe e tal. Se apaixonou pela linda dona Nica, né? Não, nem que era bonita pra caraca. Não era, não. É bonita pra caramba. Né? Só ela me vai. E aí meu pai ficou lá, tal, gente. Eu sou filho quarto, né? Sou caçula, depois um temporãozão, né? E era história, assim, 8, 9 anos de idade, com 7 anos a gente começava a carregar marmita pros pais, né? Uhum. Primeiro trabalho que eu me lembro era de carregar marmita pro pai, pros parentes, etc e tal. Que era um monte de marmita, marmita pesada, inclusive os caras que trabalhavam na cana comiam muito bem, né? Comiam muito bem, que eu digo assim, a quantidade. Muita quantidade. Né? A quantidade. É. Não era muito boa, a comida não era muito nutritiva, porque era sempre meio a mesma coisa. E aí, o primeiro trabalho que eu tive, acho que foi por essa aí, por volta de 6. Foi a primeira vez que eu saí da colônia de onde eu morava, porque eram várias colônias, a usina e tal. Inclusive, brinquei com o meu irmão, falei, nossa, aqui também tem céu, né, cara? Então, aí que a gente começa a ir pro canavial, acompanhando os pais, etc e tal. Minha mãe não, né? Mais meu pai mesmo, que já botava no trator para dirigir, uma irresponsabilidade tremenda, com 8 anos de idade, assim, né? Ensinar a dirigir e tal, porque sabia que o projeto, o sonho da vida dele era que eu virasse tratorista da usina. Enfim, esse era o grande mote e tal. Bom, mas aí a usina, no final dos... começo dos anos 70, final dos anos 60, ela começa a entrar numa crise violenta, né? Ela não é mais aquela usina, ela passa por um processo de remodelação total, que é o que eu cito um pouco na história do livro, né? Uhum. A usina deixa de ser aquela coisa da família morgante, do patrimonialismo, etc e tal, para chegar ao tal da indústria moderna, da agroindústria moderna, onde a gente começou, por exemplo, a ver uma coisa super estranha. Os capacetes, identificando quem eram as pessoas, etc e tal. Eu não trabalhei, como diz a minha mãe, uma vez o Abujan perguntou lá no programa do Provocações, né? Uhum. Ele perguntou se é a história da cana. Eu falei, não, eu cortei. Não. Minha mãe queria me matar. Falei, imagina, cortou. Você, né? Cortar cana pra eles é quem passava a vida inteira cortando cana, né? Uhum. Não simplesmente passar 1, 2 anos que... Mas aí fiz um pouco de tudo. Tinha o pessoal daí, fiquei um tempo na no Vai Quem Quer, que era a turma do Vai Quem Quer, né? Que começa a ir, vai quem quer mesmo, fazer o corda-cana, etc e tal. Depois fui virador de saco. que era a história de chegar dois sacos, você tinha um cabide assim, era uma tarefa de 5.500 sacos por dia, cara. Era uma loucura, né? Eu fiquei virando saco um tempão da minha vida. Aliás, é por isso que eu acho que eu fico enchendo o saco hoje, né? E depois disso, adolescente, a usina já estava no processo de crise, né? Uhum. E adolescente, você imagina como é que foi a minha adolescência, né? Bastante complicado. E aí, no meio dessa adolescência complicada, a gente começou a lutar para ter o direito a viajar. Porque, assim, geralmente eram os filhos dos gerentes, etc. E tal, o pessoal que ia fazer colegial. Aí a gente não, tinha muito acesso, porque tinha que pagar a passagem, não tinha como, né? Uhum. E a gente criou um movimento, né? É, a gente um pouco também, essa coisa meio comunista que eu trago até hoje, né? Porque, na verdade, eu tomei um pouco à frente disso, no sentido de batalhar para que a gente tivesse direito a viajar até a usina, a da usina para Araraquara, para poder fazer o colegial. Eu fui uma das primeiras turmas também que acabou fazendo o colegial e tal. Enfim, sempre tive essa vontade de estudar. Mas... E antes você estudava por ali na usina? Não, a usina você tinha até o que hoje é a oitava série, o ginasial, né? Uhum. Depois, sim, quem conseguisse terminar o ginasial na minha colônia, por exemplo, as colônias diziam, já eram, né, um baita, minha mãe, meu pai, meus irmãos todos, minha mãe tinha, graças a Dona Nica, né, viva a Dona Nica, a figura mais importante da minha existência, né, ela obrigava a gente a estudar, entendeu? Então foi uma mãe completamente diferenciada, né? Então por causa dela que a gente fez o ginasial, depois foi fazer o colegial e tal. Uhum. E o colegial, nessa época do colegial, a gente foi um grande mote, assim, que aconteceu, foi que eu conheci uma mulher maravilhosa, me apaixonei por uma mulher maravilhosa, né, as mulheres na minha vida, né? Só que o detalhe, eu tinha 16 anos, ela tinha 60, né? E era uma coisa que não batia muito. Então, de algum jeito, né, eu conheci a Lélia, que é uma figura que era uma bibliotecária, lindíssima, lindíssima, né? Olavo, me desculpe, né, o marido dela, mas foi paixão à primeira vista. A hora que eu vi aquela mulher, eu fiquei encantado. E era uma bibliotecária que começou a me enfiar livro, entendeu? E eu, pra ficar perto dela, comecei a ler livros, né? Porque, além de tudo, ela cheirava maravilhosamente bem, era uma outra, né, era uma figura importantíssima e foi a pessoa que me formou, na verdade. Uhum. Escola, de fato, foi a Lélia, quem me ensinou a ler, quem me ensinou a pensar, etc. e tal, a Lélia foi uma figura. Ô, João, deixa eu aproveitar aqui, já que a gente tá nesse espaço, eu tenho alguma oportunidade aqui. Vamos lá. Você é o caçula de quantos? De quatro. De quatro. Você é o quinto. Não, você é o quarto. Sou quarto. E é todos assim, desse jeitão, assim. Cara, inacreditavelmente não. Ah, porque senão ia deixar sua mãe louca, né? Inacreditavelmente não. Como é que ela ia conseguir, pois né? Pra controlar tudo ali, assim. É, meus irmãos são mais caladão, assim. Uhum. Você pode até não acreditar, mas até os 11 anos de idade, eu me escondia atrás da porta. Eu não falava com ninguém, não sei, meu pai e minha mãe. Eu nunca... Talvez é por isso que eu fale tanto, né? Então, acho que foi essa coisa de tempo todo falante, né? Porque, na verdade, era uma forma de sobrevivência, né? Uhum. Se eu não falasse, ia ficar ali pro resto da minha vida, enfim. E não é legal. Essa história de que, puxa vida, o cara saiu do meio do canavial. Cara, só não sai quem é louco, bicho. Porque aí é um inferno, né? Se alguém quer conhecer o inferno, assim, às vezes as pessoas acham que eu até pego muito pesado. Não, eu pego até leve demais. Uhum. Porque, assim, as pessoas que trabalham na cana, esses dias mesmo eu estive conversando, e fui até lá, porque de vez em quando vem aquela coisa de querer reencontrar, né, a sua história, e rapaz do céu, ela é assustadora. É uma coisa assim... E é complicado, né? Porque, assim, como é hoje, por exemplo, uma máquina do corta-cana substitui 80 homens, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo, como é que esses 80 caras que sustentam família vão ficar sempre? É uma coisa, é difícil de resolver. A gente discutiu, inclusive, com o professor Chiquinho aqui da UFSCAD, a gente discutiu essas questões e, enfim, meio que ainda sem saber qual que é o melhor caminho, se é o, enfim, os prós e os contras da mecanização da lavoura da cana. Mas eu queria, você parou, tá, aí você foi pra cidade fazer o colegial, e o ingresso na universidade, como é que não, se foi deu? Foi depois, né? Só porque assim, infelizmente eu caí nessas loucuras aqui, essas coisas de governo que é plano de educação, que cada um quer inventar uma cena, né? Uhum. E eu caí naquela desgraça que era o tal do você tinha que escolher química, era um tal de profissionalizante, era uma reforma de lei e tal. Cara, eu não tinha opção, e sonho de ser químico na usina, seria um cara, eu fui fazer química. Obviamente que não durou, porque aí comecei a assistir todos os filmes pornográficos que tinha na década de 70, entendeu? Que era pornô, no, pornô chanchada, uhum, não pornográfico, uhum. né? Da pornô chanchada e tal. Que aí você não tinha vontade de ir na escola, porque era muito ruim a qualidade de ensino, essas coisas todas e tal. E o que me levou à biblioteca, na verdade. Chegou uma hora que cansou de ver filme pornô, da pornô chanchada também, já uhum. sabia tudo da Gene Miller, do, enfim. Aí foi quando começou essa história da biblioteca, e na biblioteca começou essa vontade de querer conhecer. A primeira ideia da universidade que veio foi a respeito. Aliás, quando eu fui convidado a me retirar do colegial, pro movimento estudantil, essa história toda e tal, e eu tive que fazer supletivo. Depois de 2 anos, fiz supletivo em Cristo Rei, né? Em Araraquara. Uhum. E aí, quando veio a história da universidade, eu queria um curso abrangente. E eu escolhi perfeito. Era um curso. Aliás, se tivesse que escolher de novo, às vezes eu brinco com os entrevistados que vem aqui e fala, fiz ciências sociais, sinto muito, né? Porque, na verdade, ciências sociais é um curso maravilhoso. Acho que você deveria ser obrigatório para todo mundo, né? Que saiu do ensino médio, faria ciências sociais pelo menos 2 anos, e aí sim ia para a universidade, e que foi depois, acabei indo para engenharia agrícola, né? Fui para engenharia agrícola, e não acredito, nem eu acredito, né? Na época que dava aula pro Marcão, inclusive, né? E aí foi na engenharia agrícola que começou a surgir a ideia do livro? Surgiu no primeiro grupo de teatro, quando a gente montou esse grupo da história de batalhar pelo ônibus, a gente fundou um grupo de teatro. Tá. A gente fundou um grupo de teatro em 78, chamava Nós da Cana, né? Na uhum. época era o teatro. E era um teatro que não tinha. Nós tínhamos um problema seríssimo, porque assim, tinha um diretor, mas não tinha atores, né? Uhum. Era um tipo de teatro. Então foi quando a gente comecei. Aí eu comecei, levantei e comecei a fazer uma pesquisa sobre quem eram as pessoas que vinham para a usina, porque chegou a ter 12 mil habitantes. E de onde vieram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? Eu comecei a fazer essa pesquisa e tal, né? Até para saber a origem de quem eram aqueles caras, porque não tinha dado nenhum sobre, né? Uhum. As pessoas sabiam, assim, por exemplo, Toninho Laureano, né? Que é uma grande referência na minha história, né? O cara que me ensinou, inclusive, a plantar agrião e fazer essas hortas, essas coisas, né? O Toninho veio de Alagoas, entendeu? Com 18 anos de idade para cortar cana e tal. Então comecei a estudar um pouco a história dessa gente, que eram importantes, quem são essas pessoas importantes na minha vida, né? E aí acabou virando um baita de um trabalho, entendeu? Que aí virou uma monografia. Essa monografia foi sobre a família Morgante, que na uhum. monografia de conclusão do curso de Ciências Sociais. Depois do mestrado na engenharia agrícola da Unicamp, eu comecei a escrever sobre a introdução do capitalismo. Olha que chique isso. A introdução do capitalismo pela cana-de-açúcar no interior paulista. Só que, obviamente, tem algumas coisas que, infelizmente, a universidade ainda não é livre, né? E você não pode dizer exatamente aquilo que você está pesquisando. E minha pesquisa meio que caminhou para um que ia contra todas ali as propostas da, no caso da engenharia agrícola, que chegou a ser ameaçada, inclusive, no sentido de eu não poder defender essa tese. Fiz todos os créditos, banca de qualificação, treinar com louvor, essas coisas todas, fiz tudo bonitinho. Chegou na hora da defesa, barrou, porque não queriam me dar o título de mestre, não me deram o título de mestre. Mas por quê? Porque, na verdade, não havia, assim, defendia-se da Unicamp naquele momento, inclusive grupos da economia, etc. e tal, que havia uma outra forma de introdução do capitalismo, e aí eu dizia, a experiência da usina Tamoio contradizia tudo isso. Ou seja, disputa de pensamento, né, velho? É uma disputa de poder mesmo, né? Então, naquele momento, eu não tinha poder nenhum, né? Aliás, uhum. né, continuo querendo não ter, inclusive, né? Mas você considera aquela introdução que eles faziam do capitalismo uma coisa do universitário que está ali dentro do ambiente e não está vivendo? Porque quando você fala, você, pelo menos pra gente, tem uma propriedade em falar da cana, né? Da cana, pra você ter uma ideia, assim, eu estudo essa história da introdução da cana pela usina e tal. Sei até quantos rios tinham, desde a década de 10 até hoje, entendeu? Porque ali a gente tava falando de acadêmicos, então às vezes uma visão do acadêmico é um pouco diferente do que está. Havia um esqueminha. Essa coisa de você ter, por exemplo, uma metodologia importada e seguir aquela metodologia, quer dizer, como no caso, na época, não sei ainda, eu me afastei completamente da universidade, né? Mas assim, eu não sei como é que tá, mas naquele momento o tal do marxismo ortodoxo, né? Que o marxismo, acho que às vezes eu fico brincando, porque assim, se o Marx soubesse o que estão fazendo com o Marx, com os textos dele, acho que ele tava pirando, né? E aí não batia, não batia, tinha três professores, dois da economia, um da engenharia lá, que defendia uma proposta diferenciada, e aí minha orientadora, coitada, né? Tem todo mundo, oh, ela devia, sim, ela, eu sei como funciona isso, essas coisas, departamentalização, ela falou, ó, cara, começa pelo título, né? O título da tese já era uma coisa, nó de cana também da garapa. Eles piraram com isso. Tinha uma introdução do Guimarães Rosa, num livro. Quer dizer, aí. Só que tudo isso, inclusive, tinha um trabalho matemático, fiz algoritmo, tive que estudar matemática, sabe? Tudo isso cientificamente, né? É, não tem viagem. Aí deu uma tese de acho que 400 e poucas páginas, que da Unicamp deve ter essa tese ainda, né? Esse é o mestrado. E aí desencanei, fizeram uma reunião do CEU, que já diz tudo, né? CEU, né? Eles mudaram pra CO, né? Pra não, CO, pra não ficar. Né? É. Aí me deram um título, eu sou o primeiro especialista em engenharia agrícola. Oh, só que não serve não pra absolutamente dar o nada. De mestre. Não, e não aí dá. Foi dessa tese, quando você se deparou com 400 páginas prontas ali, a tese você resolveu transformar num livro. No livro, O Nó da Cana Também da Garapa. Isso. E aí, no livro, o que o leitor pode encontrar? Então, aí, para quem que você escreve? No livro, você tem que ter aquela história, assim, para quem que você vai escrever? Na verdade, o meu público-alvo era, principalmente, eu digo isso no livro, é aquele jovem que está, por exemplo, que está no corte da cana, que está no apanhando laranja. Então, é com esse cara que eu queria dialogar com esse livro. Por isso que você vai ver que ele não tem nada de tésico aí, né? Exatamente. Eu queria, inclusive, abordar isso com você, o formato do livro, que é completamente diferenciado. Inclusive, até ganhei um não sei se pode chamar de prêmio isso, né? Do pessoal dos ilustradores e tal, que me deram, que acharam do caramba o livro. Porque é um livro completamente... Ele não tem sequer registro na biblioteca, né? Se quiserem copiar o livro, copiem, façam o que quiserem. Não tem, eu não quero ter propriedade nenhuma disso, entendeu? Porque, na verdade, assim, então eu quis escrever esse livro para esse jovem. Tanto que os primeiros lançamentos que eu fiz foi justamente naquele horário que a moçada saía pro canavial, entendeu? Eu fiz o lançamento, tem um negócio agora que as prefeituras, né, das pequenas cidades dão café da manhã para os boias frias, etc. E tal. Eu fiz dois lançamentos desse, né? E nesse momento, por volta das 5:30 da manhã, né? Com esse pessoal, e foi fantástico. Só ali acho que eu vendi uns 300 livros. Quem pagou foi o sindicato. Depois eu fui lá, cobrou o sindicato, dei, distribuí para os trabalhadores, me autografei, etc e tal. Depois eu apresentei a conta para o sindicato, eles me pagaram. Pagaram mais barato, mas pagaram bonitinho e tal, o livro, né? Eu vendi só aí para esses trabalhadores cerca, acho que dos 300, 400 livros, né? Que foi para quem eu fiz o livro também, né? Mas a história dele, assim, essa cara, foi um café da manhã no Café Dona Júlia, que eu estava passando para quem tinha voltado do Ministério da Cultura, etc. Tá morando no Rio nessa época, voltei para cá e estava meio desorientado, assim. Não quer dizer que eu esteja orientado hoje, mas estava um pouco desorientado, né? E aí tomaram café, conheci uma figura, né? Aliás, uma outra figura que a Maria, né, que acabou indicando, falou assim: pô, cara, tem uma figura aí que vai gostar muito, que é o Guma, né? É um cara que trabalha com isso. Vocês conhecem? Conhece o Guma? Não. O Guma é um sujeito. Ó, tem um monte de pergunta aqui. Que legal. Aí é o seguinte. Ô, oh, legal, tem um monte de pergunta aqui, ó. Todo mundo fazer quer sabatinar o Elvio Tamoio. Mas acaba. Então, aí conheci o Guma. Né? Conheci o Guma e tal. Aí o Guma me disse o seguinte. Aí conhecendo o Guma e tal. Ah, ele tinha vindo de Araçatuba, né? Trabalhava com ilustração, ele que faz aquelas coisas da Zoe. Ele é todo. O Guma é chiquésimo, né? Aí, cara, conversando com ele, eu falei: meu, você não quer fazer um livro comigo? Eu falei: como assim fazer um livro? Tá louco, cara? Eu nunca fiz um livro. Eu falei: não, exatamente por isso. Você não quer fazer? E foi muito engraçado, cara, porque assim, a gente nunca tinha visto Guma e tal. E aí ele pegou e foi lá pra casa e começou a ver as imagens. Cara, ele pirou. Na hora que ele viu o livro, pegou as histórias, essa conversa que a gente teve. E aí ele virou pra mim e falou assim: pô, cara, eu não sei, mas eu vou rascunhar um boneco. Eu falei: ah, então rascunha um boneco, né? Quem que deve ser? Eu já vi rascunhar um boneco. Aí passou umas 2 semanas, ele veio com essa coisa pronta. E era um rascunho isso. Eu falei, cara, é isso aqui. Não, você tá louco, tal. Eu falei, não, é isso aqui. Eu quero exatamente isso aqui. É isso aí mesmo, cara. Perfeito. Aí ele finalizou o livro, tem um monte de erros, assim, tipo, de erros não gramaticais, etc. E tal, porque a Mariana Lolato fez uma revisão e tudo mais e tal. Mas teve alguns erros de faltar informação, essa coisa toda, assim, nos dados, não de citação. Por exemplo, o poema da Cecília Meirelles, que eu pedi pro Marco, pelo amor de Deus, anotar, escreve aí, né? Cecília Meirelles. Que faltou, na hora de imprimir, faltou anotar aí a coisa assim. Mas ficou esse livro lindíssimo. Na hora que eu vi, fiquei apaixonado, né? Cara, ficou lindíssimo. Essa foto aí da capa, que é o Apolo no meio do canavial, que não é canavial, é um bambuzal, tá lá até hoje. É um Apolo que, quando eles inauguraram o estádio Comendador Freitas, etc e tal, que é um estádio lindíssimo, né? Eles botaram um Apolo, que é lindo esse Apolo, maravilhoso, de frente um bambuzal. Que, aliás, até as mulheres que passavam em frente da igreja, pra ir pra igreja, né? Passava toda manhã e o Apolo tinha como se diz, um membro, assim, né? Robusto. Não era tão robusto assim. E, de repente, esse tal desse membro robusto sumiu. E esse Apolo tá sem ele, inclusive, né? Porque aí eu brinquei um pouco com essa ideia de que, por exemplo, o Apolo é o cara que é o cara da lógica, o cara da formalidade, da razão, da racionalidade e tal. Só que é o cara que fertiliza isso. E roubaram justamente a parte que fertilizava isso, entendeu? Talvez quem arrancou esse falo, né, do Apolo, talvez seja o responsável pelo declínio da usina. Que não da fertiliza mais, né? Exatamente. Da fertilidade. Mas enfim, o livro virou isso. E ele tem essa cara meio de almanac, enfim. Eu brinco, muito legal. Eu brinco que é livrozine. Livrozine. E os desenhos aqui, tem uma galera aqui. Tem um monte. Inclusive seu filho aqui? Inclusive meu filho. Minha filha tá aí. Ah, também. Ela faz um mapinha, porque ela não entendia como que era a preocupação dela assim. Mas, pai, como que as pessoas vão saber? Por exemplo, você vai vender esse livro. A gente vendeu. Passei por 52 cidades, que eu vendi de mão em mão, né? Aí ela falava, como é que as pessoas vão identificar onde fica isso? Falei, então faz um mapa. Aí ela fez um mapa, tem um mapa aí que ela orienta as pessoas onde fica. Onde está se passando a história. Tem desenho de ex-namorada, tem desenho de enfim, tem desenho de todo mundo, inclusive meu, né? Durante a greve e tal. Não dá problema esse desenho de ex-namorada, não? Tá, cara, mas assim, as minhas ex-namoradas, só continuam todas as minhas, a exceção de uma só, todas continuam minha amiga, enfim, eu me dou super bem com elas. Bom, se você também quiser sabatinar que o Elvio Tamoio, que tá aqui respondendo as nossas perguntas, tá sendo microscopado hoje no programa Antenado. Aproveita, é só ligar, né, aqui pra gente, a sua ligação vem direto pros estúdios no 3351-8783, 3351-8783. Nós estamos conectados também no MSN, que é o Rádio Fiscar, @hotmail.com. Tem uma galera com o Elvio também, né? Fazendo umas perguntas aí. Cara, não, tem umas que eu não posso responder. Não é que eu não posso, por mim eu respondo, mas pra rádio não vai pegar legal. Mas você não consegue. Não dá pra traduzir. É um sujeito aqui, que aliás é legal isso, é um professor lá de Américo Brasiliense, né? Que adotou um livro, inclusive, no curso dele, né? Olha só. E aí ele tá falando aqui umas coisas que são bem dele lá, pessoal, tal. Enfim, eu não sei se. Tá conversando comigo pelo MSN. Tá. Mas tem uma pergunta de Pierce Caba aqui. Pode responder? Pode, Aline, vamos lá, qual é a pergunta? É Aline. Bom que ele faz a pergunta, ele responde. Imagina se fosse os quatro desse jeito. Ah, caraca, não. Legal. Não, essa pergunta também é pessoal. Não, porque ela diz, não, a Aline tá dizendo, ela foi minha secretária na Funarte, né? Ela tá dizendo pra eu falar um pouco da gestão da Funarte, etc. e tal, mas não sei, aí é vocês que. Ah, por favor, acho que. Vamos exatamente. Lá, então. Já levantou a bola? É, no caso dela aqui, que é da Aline, acho que mais. 13 ou 14, eu não sei. São estudantes que, na verdade, a Funarte, quando eu assumi a Funarte, foi super legal, todo mundo soltou. Vamos ver o seguinte, talvez tenha alguém que não conheça a Funarte, vamos considerar assim. Traduz. Então, diga pra mim. Não, traduza você, vamos lá. A Funarte é uma Fundação Nacional de Arte, né, que desde quando, por exemplo, quando em 78 a gente montou essa associação, o primeiro livro que eu recebi era do Serviço Nacional de Teatro. Pra gente era uma coisa assim, assim, né? De outro mundo, né? Uhum. Era mais ou menos ir pra Marte, alguma coisa assim e tal. Eu fiquei lendo esse negócio aí, né? Funarte, Fundação Nacional de Arte, que foi, na verdade, a primeira representação da cultura no Estado brasileiro, né? Se é que dá para chamar que é essa coisa de representação. Mas, enfim. E a Funarte foi, de 1975, ela foi fundada, né? Até o final, quando o Ministério da Cultura surge 10 anos depois, em 85. De 75 a 85, a Funarte foi a coisa mais importante na gestão da arte, que foram as grandes referências, Projeto Pixinguinha, etc, etc, etc. Bom, você foi diretor da Funarte, da Funarte. Que período? Eu fui de 2003 a 2008, uhum, até agora, recentemente. Né? É. E aí, quer dizer, a Funarte sempre foi essa coisa. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu passei também por Rincão, que eu sou, enfim, tem uma trajetória de professor, gestor, na época que eu dava aula para vocês lá na Educativa ainda, né? E aí tinha essa coisa de gestor, não sei o quê, tal, tal. E aí a gente chamava assim, mas caraca, tão simples, né? Mexer com essas coisas, eu era professor, e ficava aquela coisa complicada. E geralmente, gestor de cultura naquela época, não sei se mudou muito, mas assim, era um cara que, sabe aquele cara que não tem meio o que fazer com ele e tal, ele vira gestor de cultura, porque também não tem orçamento, não tinha nada e tal, né? Aí acabei entrando nessa história, né? Dudu foi eleito prefeito lá de Rincão, né? Que é um queridão, que estudou, entrou na universidade junto comigo, era eletricista e tal. E aí ele me chamou, falei, bom, beleza, a gente começou a desenvolver um projeto e começamos a sentir necessidade de uma política de cultura. E na época a gente era oposição, né? Imagina, era o Partido dos Trabalhadores lá em Rincão, e a época era Fernando Henrique, era Alckmin já, quer dizer, continuava e tal. Uhum. A época é o ano, aí estamos falando... 2001. Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu pegava o telefone, cara, ligava no Ministério da Cultura, ligava na Funarte, era essas coisas meio assim, você não conseguia nada. O máximo que você conseguia era receber um livro de catálogo, era umas coisas assim. Com essa história da gestão do Lula, etc e tal, aí começamos a criar programas, criar essas coisas, né? Eu não era do PT, mas era tava dentro de uma gestão petista e tal, né? E aí o que que aconteceu? Aí a gente começou a criar um programa. Nem o PT tinha também. O PT falava, né, que essa coisa da modernidade, mas o PT também não tinha. Ninguém tinha um programa para cultura. Até que chegou um momento, ah, faz aí, a gente acabou juntando gestores e tal, né? E acabamos virando aí. Todo mundo queria ser, na época o Lula foi eleito, o Gil foi indicado, aí a gente se mobilizou, não somos contra o Gil, nós odiamos, que é aquelas bobeiras, né? Que tinha toda na coisa. Bom dia, Luca. Aí a gente acabou com essa história, assim, todo mundo, os gestores do PT, etc e tal, queria ser representante do Gil no estado de São Paulo, que é, né, é um cargo super. E a Funarte, eu olhava pra Funarte, assim, fui lá, vi, coitadinha, né? Funarte, que lugar abandonado, tinha um computador, uma memóriazinha fraca, esquecida, né? Esquecida, tal. Eu falei, caraca, essas coisas, como diz minha mãe, a miséria sempre me fascinou um pouco, né? Aí eu falei, cara, eu quero fazer esse trabalho aqui, né? Eu quero mexer com isso. Aí conversei com os caras, tal, todo mundo bem assim, o salário era uma coisa assim absurdamente maravilhosa, né? Dava pra sustentar 15 famílias, mentira. Oh. Não tinha salário ridículo e tal. Enfim, era um belo de um desafio, né? Eu falei, caraca, eu vou enfrentar essa história. Você até lembra, Marco, acho que até lembra dessa época. Eu ficava meio lá, meio cá, tinha que manter o salário da Educativa, que era maior, inclusive, do que da Funarte e tal. Cara, e nós começamos assim, não tinha absolutamente... Ao contrário, a Funarte, na época, era um escritório particular de meia dúzia de figura lá, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, durante muito tempo andei com segurança, essas coisas todas, porque tinham outros, né, interesses ali e tal. Aí a gente começou a ficar e não tinha funcionário, quer dizer, existia uma lista lá de 22, mas quem operava mesmo, 2 ou 3 ou 4 às vezes, né? E aí esse povo saiu, etc e tal. E eu falei, caraca, e agora? Complicou, porque eu vou ter que, né, inventar um projeto para isso, né? Vou ter que criar alguma coisa para isso. Do chão, né? Do chão, do zero, que é muito interessante, que às vezes é até pior do que você começar mesmo e fazer e tal. Aí o que que acontece? Aí a gente pegou e falou assim, bom, vamos juntar o projeto, vamos fazer um projeto, que era um projeto que tinha surgido, inclusive um projeto bonito, o pessoal do ABC, né? O pessoal dos dirigentes do ABC que tinham criado lá um consórcio do ABC, um projeto chamado Fomento aos Circuitos Regionais, que na verdade acho que foi um grande projeto, nem eles tinham um pouco noção do que era isso. Pensamos em cima desse projeto e tal, começamos a conversar, tá legal, agora como é que a gente faz se não tem grana, se não tem funcionário? No caso dos funcionários, eu comecei a chamar pessoas, jovens, né? gente que nunca tinha mexido com arte, etc. Uhum. Inclusive a Aline, que está aqui, né? Aliás, cutucando de novo aqui na minha série. Gente que nunca tinha mexido com arte. E era assim, eu precisava de uma coisa para entrar na roda. Tinha que ter tesão pela coisa, senão não entrava. Uhum. E assim, ah, mas eu não tenho experiência. Bicho, até melhor que não tenha experiência, porque gente muito experimentada... Já tem vem com vícios, né? Vem cheio de vícios. Às vezes o pessoal pergunta, ah, vem você que você já sabe... Né? Eu falei, então não, bichão, não vou, porque é melhor você chamar alguém que não tem esse circuito todo. Bom, em suma, juntamos acho que umas 13 ou 14 figuras... dos mais variados naipes, gente com muita grana, gente da mais periferia que tem, e esse grupo virou uma espécie de um grupo gestor da Funarte. E eu passei a coordenar esse grupo, que inclusive não tinha salário, para você ter uma ideia na época. Era uma coisa meio assim, a Aline mesmo fazia, acho que ela fazia... colaboradora? Peraí, deixa eu escrever aqui o que ela fazia. isso. Ela fazia publicidade. Uhum. Então eles iam lá meio que faziam uma coisa de, como chama isso? Extensão, não. Quando você recebe eu dava assim... Uma bolsa, exatamente. Né? Tá. Uhum. Cara, foi fantástico. Aí todo mundo abriu os olhos para isso. Opa, esse negócio tá funcionando. Uhum. Vamos fazer. E assim, sem recursos, com essa gente batalhando e tal, aí começou a vir a necessidade do recurso. Bom, o resultado dessa história, é legal ir lá ver, né? Que fizemos uma reforma daqueles 7 prédios, estabelecemos políticas regionais, caravanas, enfim... virou um puta do negócio, maravilhoso, bombou. Então aí aquela velha história, né? Você, como eu tava liderando isso, saí de representante de São Paulo, virei representante de São Paulo Sul, né? Aí depois virei diretor nacional da Funarte, né? Só que aí você vai crescendo. Você virou enquanto... Como dizia na época, o Brinício brincava o cara, o Jeca, na verdade, né? Aliás, me lembro que a Folha de São Paulo uma vez fez um comentáriozinho assim, né? Saiu assim na Folha, um Jeca assume a Funarte, etc. Então, putz, isso pra mim foi maravilhoso. Enfim, então essa foi a experiência da Funarte. Eu não sei como é que tá hoje, evito muito tá ir até lá, né? Não é nenhum presunção, não é nada disso, mas assim, porque ainda os funcionários ficam comparando, fica meio mal. Uhum. Então eu ainda não vou mais na Funarte, ainda não vou mais, é ótimo, né? Tá sem contato. Eles estão me cobrando aqui, tem dois, inclusive, da Funarte aqui me cobrando. Visita. Enfim, Bom, nosso tempo tá apertado aqui. Tem muita coisa pra ser falada. Eu queria abordar um pouquinho sobre o núcleo de estudos e fazimento de cena aqui de São Carlos. Que também não é mais núcleo de estudo e fazimento. Agora chama-se só fazimento da cena, né? Que não é o núcleo. Na verdade é o seguinte, o que é o núcleo? O núcleo é a viúva porcina das artes do interior. Sabe o que são as... A viúva porcina é aquela que... Como que é sem nunca ter sido, uma coisa mais ou menos assim. Uhum. O núcleo é uma miragem, né? Eu vou imaginar que você está no meio de um deserto de canavial, né? E aí você vê um oásis, né? Você precisa ver uma miragem. Eu criei o núcleo, na verdade agora o fazimento da cena, né? Em 2008, junto com a ideia do livro. Uhum. A primeira produção do núcleo foi do fazimento foi o livro, né? E aí é o seguinte, foi agregando pessoas de região. Então hoje o fazimento tem técnicos, por exemplo, de grupos conceituadíssimos, né? Companhia Borelli de Dança, Folia d'Arte, Teatro União Olho Vivo, Vento Forte. Então tem essa galera toda profissa, etc e tal. Como também tem uma galera profissa de outros cantos, por exemplo, Alta Floresta, que foi uma visita que eu fiz à Amazônia em 2007 e tal, virou uma coisa maravilhosa. Hoje tem uma companhia lá, né? Hoje não, já existia companhia, que hoje é parceira da gente. Uberlândia, né? Que também tem o Grupo Pontapé de Uberlândia, que tem uma escola, que tem toda uma estrutura, também é parceiro da gente. Então, o fazimento da cena é o agrupamento dessas pessoas. Ele não existe o CNPJ, inclusive a gente não quer ter o CNPJ, porque cada grupo mantém a sua individualidade, o seu CNPJ. E o que que a gente faz? A gente trabalha com formação e atualização técnica. Então, principalmente todas as áreas que estão ligadas à cena, né? Que é, por exemplo, cenografia, iluminação cênica, sonoplastia, em todas essas áreas que envolvem a cena, fotografia, que aparentemente você fala, ué, música na cena? Sim, música na cena, como é que é esse link? Uhum. Então a gente sempre tem um elo e sempre, obviamente, tem uma figura que é, não digo coordenador, não existe isso. Aliás, tudo hoje tem mania de ser, ó, eu sou o coordenador e tal, né? Então não tem o coordenador, mas tem uma referência. Por exemplo, na dança, na cenografia, né? A gente tem o Sandro Borelli, que é, com, é o cara, é o tal, enfim, mas o Sandro é meu irmão, de coração, enfim. Na cenotécnica, a gente tem o Mauro Martorelli, que é um cara também que acabou ganhando um prêmio agora no ano passado, com espetáculo infantil, etc e tal. Na produção, a gente tem dois interioranos maravilhosos. A gente tem o Rubem Rey, que é de Uberlândia, né, que é do Grupo Pontapé, e o Helenor, que é lá de Alta Floresta. Então, são os caras que fazem as pautas da produção. Como é que forma gestores, etc e tal? É com eles que é o diálogo. Iluminação cênica, por exemplo. Como é que a gente faz com a iluminação cênica? E como é que junta esses cabra tudo assim? Como é que é esse processo? Em curso. Por exemplo, teve um curso agora, a gente, esse que agora acabei de voltar da Amazônia aí, foi um curso, né? Então tem o Festival da Amazônia, lá o Portal da Amazônia. E aí, dentro desse portal, tem os cursos. Tem o curso de gestão, tem o curso de iluminação. Para você ter uma ideia, tinha 32 cidades da Amazônia lá, né? Do Portal da Amazônia. Então tem gente do tudo. E tá bombando, porque agora a gente tem vários pontos de contato. Não é ponto de cultura, é ponto de contato, né? Por exemplo, do Sul, Canela, o pessoal que faz o Festival Teatro Boneco lá, o Nelson, né? Então, por exemplo, no Festival de Boneco, provavelmente nós vamos ter duas ou três pessoas. Por exemplo, se lá o problema é sonoplastia, por exemplo, então vai ter um cara trabalhando com formação de sonoplastia. Quem detecta a necessidade são os grupos ou o festival e tal. Uhum. A gente tem Jaú agora em julho, tem a programação Jaú agora em julho. Em agosto a gente tem Araraquara, que nós vamos fazer a comitiva Cênics, que é a ideia do tropeiro, etc e tal. Setembro, de novo, acho que é Itumbiara, em Goiás. Depois a gente vai estar em outubro, dia das aqui, com o pessoal da UAC, inclusive, com o pessoal da Secretaria, provavelmente, com o SESC, trabalhando essa relação da criança com a arte. Enfim, é isso. É... Perfeito. Bom, pra gente encerrar, infelizmente, a nossa conversa, eu queria... Você tá adiantando um livro, tá preparando, isso, vem novidades isso, por aí. É, o que é que a gente pode esperar, Elvio? Então, é um livro que, na verdade, ele seria o primeiro, né? Uhum. Seria o primeiro porque ele já começou a ser escrito, inclusive, nessa história da trajetória, né? Voltada pro teatro. E ele já tem nome, inclusive. É, Quem Faz Arte, Deus Castiga, né? Porque minha mãe, toda vez que eu fazia uma arte, ela me chamava em casa e falava assim, ó, moleque, quem faz arte, Deus castiga. Ela me avisou. Mas eu insisti. Ficou, né? Fiquei na arte, Deus tá, castiga, às vezes, outras não, enfim. Então é uma discussão, é um histórico. Então tem entrevista desde a moçada que começou comigo em 78, quanto com o ministro Gil, por exemplo, vai estar dentro do livro, né? Que é uma conversa que eu fiz com ele 2 horas e tal. Tem o Celso Frateschi, que foi o presidente da Funarte, o Antônio Grassi, tem o Ilo Klug, que é do Vento Forte, tem o César Vieira, que é do União Livre. Toda essa galera reunida, e é uma trajetória, bastante ilustrado, obviamente, vai ter muita ilustração. Quero botar 4 ilustradores, o Guma, né? O Daniel Manzini, que trabalhou aqui com a gente e tal, que faz o livro, ele não sabe ainda, mas já está desenhando para isso, né? O Eldes, que já sabe e está desenhando para isso, e o Fernando, que é um ex-aluno também, amigo, coraçãozão e tal, enfim. São 4 caras que vão ilustrar isso, essa trajetória do livro. E você pretende lançar quando? O projeto é agosto, mas como esse aí foi feito através de 4 cheques sem fundos, né? Que eu dei numa livraria, uma editora lá de Matão. Se eu conseguir, a hora que eu conseguir os 4 cheques, ou os 3 cheques sem fundo também, entendeu? E botar na mão de um livreiro, tem um cara aqui de uma gráfica que já se empolgou demais com a ideia. Então talvez eu consiga. Se tudo correr dentro do planejado, e graças, né, ao esforço, as coisas têm acontecido dentro do planejado, eu acredito que a gente lança ele no final de agosto, ou começo de setembro. Perfeito. E esse, o Nó da Cana também, da Garapa, onde que os ouvintes... Ele está disponível, sim, em livrarias? Onde que os ouvintes podem encontrá-lo? Ó, livraria tem aqui no SESC, mentira, aqui é lá no shopping, né, no Nobel do Shopping. Ainda deve ter alguns lá, né? Espero que tenha vendido tudo. Agora, quem quiser, entra em contato comigo. elviotamoio@gmail.com. Então, ou hotmail.com. Vou fazer uma pergunta, mas vai ter que ser muito sucinto, assim, que eu fiquei assim, bem curioso, até você estava falando. Cara, não tem. A distribuição é você que faz mesmo. Como é que é esse processo assim? Sucinto. Comprei uma sacola de lona. E sai vendendo. Sai vendendo. Vendi até agora, fiz 1.500 livros, eu vendi 1.350, 1.340 até agora. E por que dessa opção? Porque, na verdade, a grande sacanagem é que as editoras. Havia uma editora que eu não posso, nem por questão ética, até dizer aqui, que o cara queria ficar com 60% do livro. Sabe? Não dá. Né? Esse livro assim, é um absurdo. Então, muita gente para estar nas bancas. Por exemplo, você, o único cara que se interessou aqui para botar dentro da livraria foi o Marco lá da Nobel. Entendeu? Então, eu resolvi fazer assim. Comprei uma sacola de lona, do jeito que a gente vinha fazendo. Enfio, pego o ônibus. Visitei 50, eram 40 e poucas cidades até semana passada. Já, hoje já está na casa de 50 cidades. Onde eu vou, por exemplo, tem tudo que você pode imaginar: feira do automóvel em Bauru. Não sei o que, em Ourinhos, festa do peão em Barretos, onde você imaginar, eu estava lá falando, montava uma roda e falava do livro e vendia. Vendeu até agora 1.300 e poucos livros. E você foi na festa do peão, falou de como o capitalismo entrou. Exatamente. Aliás, a história do peão dos boiadeiros, o começo da história dos peão dos boiadeiros em Barretos, é fundamental ser resgatado essa história, porque começa de um jeito maravilhoso. Cê infelizmente, virou isso. Tá bom. Você vem contar. Né? Já está marcado o nosso próximo encontro aqui com o Avital Tamoio falando da festa de peão, como é que deu, como é que começou essa história. A história é lindíssima. Tá? E quem podem continuar acompanhando as histórias de Elvio Tamoio no programa Paracatu Zoom aqui na Rádio Fiscar, toda quarta-feira. Às 18 às 19 horas. Das 6 horas da tarde até às 7 horas da noite. Tem na coluna no jornal também. Tem um caderno inteiro. Caderno inteiro. Mês de junho especial Plínio Marcos, né? E parece que amanhã vai surgir uma história de uma revista aí. Então. Tá feito. Tá muita novidade, muita coisa sendo feita. O Elvio volta aqui no antenado pra contar mais histórias e pra bater mais papo com a gente. Elvio, muito obrigado pela sua participação. Um bom dia. Bocha, foi legal. Aliás, eu sou fanzíssimo desse programa. Eu ouço, pelo menos a primeira parte, né? Todo dia. Muito legal essa história do antenado. Muito parabéns pra vocês. Que bom. Muito legal.